Solo Salvador, Webjet, Whisky Juliet, Oscar, finalizou o reboque. Obrigado e um bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia. É o TAN 3601. Na escuta, prossiga. Quando você for na 380 São Paulo, estou um pouco adiantado aí na chamada, só para... poderia confirmar a saída prevista para São Paulo, Congonhas? Mantiva, tá, eu inicialmente. Ainda não funcionou no sistema, assim que aparecer eu retorno para a copa, ok? Tá, ok, obrigado. 3601 na escuta, tá 3601 na escuta. Prossiga, 3601. Recebeu seu plano aqui para Congonhas, tá pronto, cópia? Prossiga. Congonhas 360, conforme rota, bridge, pisolonomia para Volta Zulu, conforme plano, decola no zero, curva direita, no perfil da Euleda, pós-Leda, rua bridge, intercepta aerovia. É o pisolonomia. 5533, código transponder, controle opera 120.8. Gente, autorizado, nível 360, conforme rota do plano, via para Zulu, no meio, direto para Hotel Zulu, decola da 1-0, curva direita após, da El, transição Leda, direto bridge 5533, transpon 208, controle. 3601, correto, sempre quando plano para o push, senhor. Gente, obrigado, 3601.